hoje é longa e a gente nunca para. Porque feridas essa vida sara. E eu me sinto tão sozinho num deserto do Saara. Me falta alma e calma, tô com a mira baixa. Vou acertar na Mega Sena com mais 5 faixas de Gaza. Onde os meninos morrem e matam, eu vejo sonhos se perderem nessa pedra enlatada. Disfarça todo esse mal Deus, porque se vim pra cima eu não respondo pelos meus. Tô na disciplina, escrevendo nesse breu, assinando essas linhas igual a Fernando Abreu. No que deu, partiu de mim, isso é love. Essa é a quinta mixtape, mas não tá num blog. Respeita, isso daqui nunca foi hobby. Tô pintando essas batidas com essas tintas de Van Gogh. Não fode, sai de cima, maldade contamina. Igual na fetalina, nessas mentes de barata. Adrenalina, o sonho das meninas. Ladrão tá implantado e tá com a conta farta. O sai de cima, maldade contamina. Igual na fetalina, nessas mentes de barata. Adrenalina, o sonho das meninas. Ladrão tá implantado e tá com a conta farta. Pensou que eu ia me jogar depois, antes de atirar. A gente pergunta quem foi. Ela me disse que curtia dois, mas eu já amo a rua e meu aparelho é oi. Emocionado é caixão e lona. Com esses papos de Zé Cu, cê vai cortar minha lombra. Ei, nego viaja, então curte a onda. Eu sei que droga mata e polícia mata mais que onda. Não adianta se desesperar. A maldade tá do lado esperando cê falhar. Isso é um jogo, então vamos lá. Eu tenho um as na manga, mas eu sei quando jogar. Ei, jogar a pedra quem nunca errou. E nunca vi um amigo que num crime já entrou. Ei, a mãe que chora, eu que sinto a dor. Tá bom, ainda me falam que não existe amor, yeah. Sai de cima, maldade contamina. Igual na fetalina, nessas mentes de barata. Adrenalina, o sonho das meninas. Ladrão tá implantado e tá com a conta farta. Ou sai de cima, maldade contamina. Igual na fetalina, nessas mentes de barata. Adrenalina, o sonho das meninas. Ladrão tá implantado e tá com a conta farta. Pra.